dias de paz. Pinchui, puxa azul, puxa mar, tão crua como a lua de manhã. Não se apague de manhã, eu vou dançar, baby, pra não dançar. Yeah.